mas Deus está comigo. Em meio às dores, Deus está comigo. Com seu amor me cobre, com sua paz me envolve. Deus está comigo em todo tempo. No deserto, Ele é meu auxílio. Na tempestade, Ele é meu abrigo. Com seu amor me cobre, com sua paz me envolve. Deus está comigo em todo tempo. Deus está comigo. Deus está comigo. Ele é fiel, Deus Emmanuel. Comigo Ele está. Comigo Ele está. Comigo Ele está.